Bom dia, meu amigo Anderson. Bom dia, Moisés Silva e ouvintes da Vicência FM. Vamos aos destaques esportivos, trazendo aqui o Clube Náutico Capibaribe, né, como de início. Ontem foi diagnosticado o atacante Iago. Ontem, após um exame de imagem, detectou-se que o atleta está com uma lesão de grau 1 na panturrilha e não enfrenta o ABC no jogo de amanhã. Por outro lado, boas notícias surgiram, né, no elenco do técnico Roberto Fernandes. Náutico poderá contar com o lateral esquerdo Henrique Ávila e também com o zagueiro Breno Calisto, ambos recuperados de lesão e que desfaiu o Náutico nas últimas partidas. Quem retorna também é o zagueiro Felipe Gabriel e o meia Diego Miranda, dois jogadores que estavam aí suspensos para essa última partida contra o CRB e agora retornam à equipe para reforçar esse elenco que nessa reta final de Série B a gente vê que está encurtando o elenco do Náutico por várias lesões, jogadores que nem voltam mais nessa temporada 2017 e desta vez aí o Náutico com boas notícias, né, trazendo aí ao torcedor para esse jogo que é importante sim contra o lanterna da competição, mas que o Náutico precisa de uma vitória já para chegar ali no grupo das equipes que tem 30 pontos ganhos. Isso é verdade, precisa mesmo aí, tem que estar focado, né? Teve um resultado assim, podemos dizer bom, né? Na circunstância do jogo que foi ruim. Foi ruim. Mas para questão de somar foi bom. Em questão de tabela, né? Tabela, né? Um jogo fora de casa. O Náutico consumou os pontos, algo que não vinha acontecendo, né, nos últimos 5 jogos do Náutico no turno. Sempre fora de casa, não conseguia nem sequer marcar um gol e desta vez conseguiu um empate contra a equipe do CRB. Lembrando que o técnico Roberto Fernandes ainda não definiu a equipe que enfrenta o ABC amanhã em Caruaru. Esse jogo do Náutico em Caruaru é o último da série que o Náutico resolveu disputar os jogos no Luiz Lacerda. O Náutico já jogou contra o Internacional, o Boa Esporte, o Guarani e o ABC. E desta vez, após esse jogo, o Náutico aí, junto aí à diretoria, comissão técnica e jogadores, decidirá onde será a sua nova casa para essa sequência final. Foram quantos pontos disputados lá em Caruaru? Foram 12 pontos, sendo 9 pontos, caso uma vitória amanhã, concretiza-se aí os 9 pontos conquistados. Então quase 100%, né, de aproveitamento. 75%, né, caso a vitória amanhã. Então realmente deu resultados, né, os jogos feitos lá em Caruaru, realmente. Então, infelizmente, a média de público, ela deu uma queda brusca aí depois do jogo contra o Internacional, porque percebemos que foi naquele primeiro jogo aquela euforia pelo Internacional estar indo à cidade de Caruaru. A gente percebeu uma renda que o Náutico não tinha obtido ainda no ano, 13 mil torcedores e muita festa na cidade do Agreste do nosso estado, mas nas partidas contra o Boa Esporte, Guarani, a gente percebeu que o público deu uma caída, mas sempre torcedores que estavam lá incentivando o Náutico. E até em entrevista, o técnico falou que mesmo com um público pequeno, de 1.500 a 2.000 torcedores, mas que são torcedores que incentivem o clube os 90 minutos durante a partida. Pô, isso é grande. Vamos falar do Santa Cruz, como é que tá lá no Santa Cruz depois desse empate, né? Torcedores lá, aquela pressão toda, melhorou? Como é que tá lá, hein? Um clima pesado, né, após o jogo, muitos jogadores na hora da saída, tendo aí torcedores como companhia, cobrando aí melhores desempenhos dentro do campo, mas ontem à tarde tivemos aí um treino, né, após esse empate, que saiu com um sabor de derrota diante da equipe do Oeste, por 2-2, uma das novidades foi a subida ao campo do meio-campo Natan, que estava lesionado, mas subiu ao gramado com as chuteiras, colocou, deu um pouco de algumas voltas no campo, mas voltou a sentir novamente a lesão no tornozelo e por isso não demorou nem 5 minutos no gramado do Arruda e retornou aos diários. Ontem também tivemos um exame de imagem para detectar a lesão, uma lesão, se é grave, se é leve, do meia Thiago Primão, que mesmo assim será desfalque na partida contra o Brasil de Pelotas devido à suspensão, terceiro cartão amarelo recebido contra a equipe do Oeste agora. Exato. Fugiu da mente, enfim. mas mesmo assim o jogador não atua, assim como o atacante Bruno Paulo. dois jogadores que estão aí de fora, né, desse jogo importante em Pelotas. O Santa fará um último treino agora nesta tarde do Arruda. O técnico Marcelo Martelotti continua nessa surpresa de quem será o time titular, os 11 que entrarão em campo nessa partida de amanhã, de sábado, e um jogo importantíssimo, porque a gente percebe que o Santa, o cerco está se fechando, né? Os pontos dentro de casa estão sendo perdidos, e a equipe do Tricolor do Arruda precisa agora somar pontos longe de casa, e para isso precisa de um time com uma cabeça totalmente voltada para esse momento que o Tricolor está vivendo. Ruim, mas tem que conviver nesses 8 últimos jogos pela Série B. Pois é, vai ser vou dizer os jogos, porque são 8, né? E vai ser os jogos da vida do Santa Cruz. Rapaz, ontem a rodada não ajudou o Sport, não, viu? Tirando aquele empate no finalzinho do Botafogo ali, o resto realmente não ajudou em nada. A vitória do Coritiba e a vitória do Fluminense, dois candidatos aí à zona do rebaixamento, né? Duas equipes que uma já estava dentro da zona e o Fluminense estava ali beirando, conseguiram as suas vitórias. E dá uma importância a mais para essa partida de hoje, partido do Sport contra o Santos. O jogo já toma áreas de decisão novamente, assim como foi contra o Atlético Mineiro. Pois é, mas será realmente um jogaço de bola. Olha só, viu? Estamos com 12 minutos para a gente falar sobre o Sport esse tempo todo, porque tem muito assunto do Sport para ainda abordar aqui agora, tanto o jogo como também fora, viu? Extracampo, que as coisas também parece que lá a gente falava sobre alegria ontem aqui, mas parece que o nosso lá está desandando, né? Pro lado do Diego Souza. Mas vamos saber agora. O nosso repórter está com a gente na linha, Alessandro Matias, do site eupraticsport.com.br. Bom dia. Caiu a nossa ligação, Anderson? Será que foi uma coisa dessa? Não acredito. Olha só, vamos fazer então, contato de novo. Conta ele no contato. Enquanto isso, vamos passando os resultados da Série A2. Fala aí. A rodada de ontem, a última rodada da primeira fase, onde tivemos aí 4 partidas. Duas partidas. Ontem eu havia dito que todas as partidas seriam disputadas às 3 da tarde. Só que 2 partidas aconteceram às 3 e 2 partidas aconteceram às 8 da noite. Então vamos aos resultados. Vera Cruz empatou com o Ibis em 1-1. A equipe do Pesqueira empatou em 0-0 com decisão. A Cabense venceu o Centro Limoeirense por 2-0. E o Porto empatou em 1-1 contra o 7 de setembro. Então com isso as quartas de final já estão definidas e começarão a ser disputadas nos próximos dias 25 e 29 de outubro. Então temos aí os confrontos. Cabense e Porto. Vera Cruz enfrenta a equipe do 7 de setembro. O Decisão enfrenta a equipe do Ibis. E o Pesqueira enfrenta a equipe do Central. Lembrando que todas essas equipes que foram ditas pela ordem em primeiro decidirão no dia 29 dentro de casa. Pois é, agora se vem com informação diretamente do Recife com o nosso repórter Alessandro Matias. Bom dia. Bom dia, meu querido. Bom, ontem eu brincava, né, com relação às notícias de Náutico Santa Cruz aí, dizendo que era bom começar com notícias boas para abrir os caminhos, né? Mas a gente foi surpreendido ontem, né, com relação às notícias aí do STJD com relação a Ronaldo Alves e Diego Souza, né? Logo o Diego Souza, que venha jogando já essas duas últimas partidas aí, relativamente um bom futebol, né, trazendo esperança para o torcedor. Ontem na coletiva, o técnico Luxemburgo falou, aliás, ele não falou com relação à possibilidade de ficar sem o jogador para hoje, né? Bora, só para colocar aqui, configurar o que o técnico falou sobre o caso. Lembrando que é uma expectativa de... Aí acontece diferente, porque a expectativa da fecha final, o que acontecer, vai ser passada para outro. Foi basicamente isso, né? Ele quis aguardar um pouco as notícias do STJD. O resultado é que Diego Souza e Ronaldo Alves do Zagueiro pegaram 2 jogos de gancho cada um. A configuração todinha foi, por exemplo, foi no caso do artigo 258. Ambos caíram nessa situação, nesse artigo, no artigo 258, que fala sobre atitude antidesportiva. E o meio de campo rubro-negro ainda caiu no inciso 2 do mesmo artigo por desrespeito à arbitragem, né? Falou algumas palavrinhas lá e caiu aí no Código Brasileiro de Justiça Desportiva. O que acontece agora, né? A gente estava, antes de entrar aqui ao vivo com vocês, a gente estava em busca de informações aí para ver as últimas, né, sobre esse caso. O que aconteceu? A gente recebeu um áudio aqui do presidente do Sport, e, mas antes a gente vai colocar aqui a expectativa, né, do diretor de futebol aí, que é advogado também, se envolve nessa parte jurídica do Sport, que é o Rodrigo Barros, filho do presidente rubro-negro. Vamos ouvir aí a esperança dele e a expectativa dele na noite de ontem. Marcelo, boa noite. É o seguinte, eu não fui o meu querido pela fortuna, tá? Rodrigo Barros, né? Ele estava confiante, está confiante, né, até então, e a gente não tinha, aliás, ninguém tinha notícia do que estava ocorrendo, até enquanto falava de Nelson Santa Cruz aí, eu recebi um áudio aqui do presidente rubro-negro falando do que é a última notícia, né, e que o processo rubro-negro foi distribuído, né, o recurso do Sport está com o auditor João Bosco, que é ex-presidente do Goiás e deve ser analisado ainda no início dessa tarde. Mas vamos configurar aqui a mensagem do presidente rubro-negro sobre o caso aí, sobre as últimas notícias aí do STJD, do recurso. O que nós temos até agora é que o nosso recurso com pedido de efeito suspensivo foi protocolizado ontem ainda e hoje pela manhã foi distribuído para o auditor João Bosco, de Goiás, que já foi presidente do Goiás Esporte Clube, e que deverá emitir o despacho dele o mais rápido possível, porque foi assim que nós solicitamos para ele. Nós queremos crer que ele deverá ter condições de jogo. Eu sempre tenho expectativa em relação a Ronaldo, mas em relação a Diego, sim, nós estamos esperançosos que ele possa ter condição de jogo para o jogo logo mais. Temos que aguardar, acho que agora no início da tarde deverá sair o parecer, o despacho dele, liberando, se Deus quiser. Bom, são essas as notícias. Se é algum alento aí para o torcedor rubro-negro, é que tanto o pai quanto o filho estão, posso dizer assim, convictos, né? Bem positivos com relação ao despacho aí desse auditor de Goiás aí, que é ex-presidente até do Goiás Esporte Clube. A dúvida, né, com relação ao time de hoje, o Ronaldo Alves não estava nos planos, né, até porque Durval subiu o papel de titular, né, o Vanderlei Luxemburgo adiantou isso aí para a imprensa. A dúvida é com relação a Diego Souza, né, se jogou ou não, até que saiu o despacho, ninguém pode contar. Então, o time do Sport, vamos colocar assim, indo pela confiança do filho, né, do diretor de futebol do Sport, do presidente, vai ser escalado mais ou menos, não, assim: Magrão, Raul Prata, Henrique, Durval e Sander, Richelli, Wesley, né, que volta aí contra a vontade da torcida, mas é a opção aí do técnico aí, a prioridade é sempre ele que escala, e Patrick, Diego Souza, Oswaldo e André. aguardar as últimas notícias, né? Torcer aí que o despacho seja acatado aí, né? O efeito suspensivo. E que Diego Souza tenha mais essa chance aí para passar aí pelo Santos, que é um jogo importante, até porque ontem a rodada foi meio complicada. É como vocês, acredito, já comentaram, né? Um pouco aí, só para destacar aqui, a rodada de ontem não foi muito boa, não, né? E poderia Grêmio, não, lá em cima o Grêmio empatou, né? O Corinthians empatou com o Grêmio, o Atlético Mineiro perdeu de 3-2 para o Chapecoense, o Vasco venceu o Atlético de Goiás. Enfim, são resultados aí que atrapalham, né, um pouquinho a vida do esporte, mas só depende dele. E como eu já falei aqui, a evolução do time está sendo boa e pode ser aí, até porque é o último jogo do Santos, a gente já tinha comentado essa semana, o Santos não jogou um futebol assim que a gente diga que seja uma carta marcada que vem para Recife e que vai conseguir, né? Jogo com bom público, esporte com vontade, ascensão de novo no campeonato, voltando a ter um bom futebol. E acredita num bom futebol hoje, quem sabe numa vitória dentro da Ilha do Retiro. Ufa! Menino, quanta informação, viu? Pois é. Do esporte, né, rapaz? Sobre essa questão do vale salientar também, Moisés, que o Diego Souza ele já cumpriu uma partida de suspensão e agora ele só fica de fora de mais uma. No caso do Ronaldo Alves, não. São dois jogos mesmo de suspensão. Mas depois vai ter outro julgamento ainda sobre esse caso, né? Isso aí eu tô... Até pediu ao amigo Alessandro. Eles já foram julgados, certo. Tá? Ambos pegaram dois jogos. O que cabe é o recurso, como o próprio Rodrigo Barros falou. Eles poderiam, Moisés, pegar até 12 jogos. Certo. Eles pegaram dois, né? Uhum. Como o Anderson falou, o Diego Souza pegou com o jogo, né? E agora eu acho muita bobagem, principalmente com relação, não digo Diego Souza não, porque Diego Souza disse algumas coisas pro juiz. Não é de hoje, né, que ele vem vestindo ali aquela faixa de capitão e não tem se portado como capitão aqui para nós. Sempre muito nervoso, reclamando de tudo. E até para reclamar com o juiz você tem que ter jeito, né? Exato. E ele não tá tendo jeito, ao que parece, ele não tá tendo... Esse tipo de conduta, né, de ser um líder dentro de campo com relação a falar com o juiz. Então tem que se portar condizente, né? Lógico que tem momentos complicados, mas quem veste uma faixa de capitão tem que saber das suas responsabilidades e que não dá, né? E além de tudo ele, né? Que é um cara que vem jogando bem nos últimos dois jogos, porque o esporte depende muito dele, né? Como termômetro. Então, eu não sei até que ponto colocar essa faixa de capitão em Diego Souza. Continuar com ele vai ser vantagem, não, pelo que ele vem mostrando nos últimos jogos, né? De nervosismo e de muita reclamação. Pois é, rapaz, ele tem que realmente manter a calma, tomar um suco de maracujá e o que ele tiver estressado tem que mostrar dentro do futebol, jogando futebol, fazendo gol. Não fale, né? Não fale em suco de maracujá, não, porque justamente foi porque ele mandou o juiz tomar um suco de caju. Ah, tá bem sem açúcar, né? Que ele tá nessa situação. Então, falar em suco com o Diego Souza é complicado. Ele manda logo o cara tomar um suco de caju. Pois é. Ô Anderson, 12 horas aqui, já estão me chamando aqui, Anderson. Só tem que precisar aqui pra gente liberar o nosso amigo Alessandro. Quando você falou em suco, eu já me lembrei de almoço, me lembrei de Alessandro. Porque Alessandro, sabe, né? Eu pensei que ia tocar nesse suco, Alessandro, passou. Ele gosta, né? Peixinho, é um vinho. Ele gosta dessas coisas. Mas hoje é uma partida importante, um jogo difícil. Não se iluda porque o Santos tem vários desfalques e jogadores que não estão passando por um bom momento, e que o Santos vai ser esse adversário leve dentro de campo que o Sport pode vencer a qualquer momento. O Sport tem que manter uma postura assim como ele manteve contra o Atlético Mineiro, um futebol convincente como foi contra o Vitória. O Sport tem que ir para cima, estar dentro de casa diante de seu torcedor e com certeza deve mandar no jogo para chegar aí aos 37 pontos, uma pontuação que já acredita o Sport nesse momento a 11ª colocação, e seria algo muito importante, porque no decorrer do campeonato, quanto mais se distanciar dos quatro últimos, melhor. E em relação a essa próxima partida que o Diego Souza deve ficar de fora, eu até falo que dessa partida com certeza deve se resolver. O Diego Souza joga hoje à noite, mas o Sport tem um jogo contra o Atlético Paranaense antes dos confrontos da Sul-Americana e tem um jogo contra o Coritiba no meio dos confrontos da competição internacional. Jogos diretos. É, jogos diretos. E daí o Sport tem que tirar uma partida dessa para ver se o Diego não, joga ou não, né? Então vai ser uma escolha dura por parte da comissão técnica, mas algo para se ver daqui para frente. O Sport tem que focar mesmo na partida de hoje à noite. Pois é, 12 horas e 2 minutos. Vamos, Alessandro, os últimos destaques aqui para a gente. Rapaz, não tem. Mais do que eu falei hoje, tá bronca, né? tem destaque até demais. Tá demais. Do Esporte hoje. É. Mas se eu puder aqui ainda ter mais um pouquinho de tempo, eu destaco a Tremiterra que volta hoje, né? Uhum. A gente sabe que futebol se faz, lógico, com toda essa dentro de campo, mas fora de campo a torcida é muito importante. E a torcida do Esporte mais do que nunca, né? Essa tradição, a Tremiterra está voltando, pelo menos para os próximos dois jogos já está certo aí. Falei com as lideranças aí do evento, né, que contratou a orquestra para essas duas partidas. E a ideia deles, e estão bem positivos aí com relação a isso, é que consiga receber mais dinheiro aí da torcida, né, que está arrecadando dinheiro para os próximos jogos do Leão na Copa Sul-Americana e no Campeonato Brasileiro. Com certeza. Alessandro, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, nosso repórter, por trazer então pra gente. Uma ótima tarde, um bom almoço e toma um suco de goiaba. Ah, tá. Tomei um susto agora. Tá bom, meu querido. Forte abraço. Valeu, Anderson. Valeu. Até a próxima. Até a próxima. Isso aí. Olha, Anderson, tá chegando o final do nosso programa, viu? Amanhã o nosso debate. Amanhã o nosso debate bola no sábado, mas amanhã. O nosso momento de esporte começa às 11 horas e 35 minutos. 5 minutos antes. Amanhã tem entrevista com o prefeito da cidade, então a gente vai adiantar as coisas. Pouco. Lembrando que ontem foram disputadas as semifinais de futsal, né? Para finalizar aqui o momento esportivo, o Danone conseguiu a vaga para a final ao vencer o City Futsal por 4-2. E nos pênaltis, a equipe do Carrossel eliminou o Atlético Vicência, 3-3 no tempo normal. E nos pênaltis, o Carrossel de São Vicente avançou a finalíssima do aberto de futsal aqui do nosso município. Dia 27 de outubro, a final entre Danone Futsal e o Carrossel de São Vicente Ferreira. Pois é, valeu, né? Mas a gente tá aqui de volta, se Deus quiser. Eu que agradeço sempre o espaço cedido aqui no show da manhã. E voltamos amanhã com muito mais informações. Informação, você quer ficar por dentro de tudo no blog do Anderson Batista. Siga aí, fanático pelo esporte, no site eu pratico esporte.com.br. A vinhetinha da 98 agora. ZYT.